coração batendo disparado. Não quis pensar em nada, me entreguei. O tempo passou e hoje aqui estou, sem o teu amor, com esta grande dor. Quero te amar, vem me encontrar, vou te esperar no mesmo lugar. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Primeiro namorado, logo que te vi me apaixonei. Meu coração batendo disparado, não quis pensar em nada, me entreguei. O tempo passou, você me deixou, sem o teu amor, volte por favor. Te esperar, louca pra te amar, vem me encontrar no mesmo lugar. Amor, amor, amor, telefona por favor, quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Falar.